Olá pessoal, hoje estamos trazendo um dedilhado de oito notas em movimentos contrários. Esse dedilhado é a sequência do dedilhado anterior. Nós vamos tocar com o polegar da mão direita a sexta corda, com o dedo anular a primeira corda, com o dedo médio a segunda corda, com o dedo anular a primeira corda, com o dedo indicador a terceira corda, voltando com o dedo anular a primeira corda, com o dedo médio a segunda corda, com o dedo anular novamente a primeira corda. A sequência deste dedilhado ficará nesta ordem: polegar, anelar, médio, anelar, indicador, anelar, médio, anelar. Agora vamos aplicar no acorde Dó maior e depois no acorde Sol maior com sétima menor. Então vamos lá. Os acordes, né? Lógico, com a mão esquerda. Aí, pessoal, você vai aumentando a velocidade desse dedilhado e depois aplica em todos os acordes que estão anotados a seguir, tá bom? Até o nosso próximo encontro.